Ficheiro 26. A lista de convidados seria a coluna social de Cape Fear River, se houvesse algo assim. Campbell, Maxwell, Buchanan, McNeil, McEachern, nomes das terras altas, nomes das ilhas. McNeil de Barra Meadows, MacLeod de Easley. Muitos dos nomes de propriedades tinham o sabor das origens dos seus donos, assim como o seu discurso. O teto alto de gesso ecoava a cadência do gaélico falado. Muitos dos homens vinham com kilt ou com tartãs sob os casacos e calções de seda, mas não vi nenhum tão bonito como Jamie, que se destacava pela sua ausência. Ouvi Jocasta murmurar algo a Ulisses. Ele chamou uma ajudante pequena, batendo as palmas, e mandou que ela partisse na escuridão com uma lanterna na mão, provavelmente à procura dele. Quase tão destacados eram os poucos convidados que não eram escoceses. Um coacre de ombros largos e sorriso gentil, com o nome pitoresco de Herman Husband. Um senhor alto e esquelético, chamado Hunter. E, para minha surpresa, Philip Wiley, com um fato impecável, com peruca e pó de arroz. E aqui estamos novamente, senhora Fraser, disse ele, agarrando a minha mão durante muito mais tempo do que era socialmente correto. Confesso que estou encantado por vê-la novamente. O que é que está aqui a fazer? Perguntei um pouco rudemente. Ele sorriu descaradamente. Fui trazido pelo meu anfitrião, o nobre e poderoso senhor McNeil de Barra Meadows, a quem acabei de comprar uma parelha excelente de cavalos. Por falar nisso, cavalos selvagens não teriam conseguido impedir-me de participar nesta noite, quando soube que este evento é em sua honra. Ele observou-me lentamente, com o ar de um conhecedor a apreciar uma obra de arte rara. Posso comentar, senhora, que esse tom de verde lhe cai muito bem? Acho que não posso impedi-lo. Sem falar do efeito da luz das velas na sua pele. Teu pescoço parece uma torre de marfim, citou ele, passando o polegar de modo insinuante na palma da minha mão. Os teus olhos como lagos de peixes em Eshbon. Teu nariz é como a torre do Líbano que dá para Damasco, disse eu, com um olhar significativo para a sua probóscide aristocraticamente pronunciada. Ele desatou a rir-se, mas não me soltou a mão. Olhei para Jocasta, que estava a poucos metros de mim. Parecia embrenhada numa conversa com alguém que tinha chegado, mas a experiência ensinara-me que os seus ouvidos eram muito apurados. Que idade tem? Perguntei, semicerrando os olhos para ele e tentando retirar a minha mão como quem não quer a coisa. 5 e 20, senhora, respondeu ele bastante surpreendido. Deu uma palmadinha no tecido em forma de estrela, perto da sua boca com um dedo da mão livre. Estou indecentemente mal vestido? Não. Eu só queria ter a certeza de que estava a dizer-lhe a verdade, ao informá-lo que tenho idade para ser sua mãe. A informação não pareceu surpreendê-lo nem um pouco. Levou a minha mão aos lábios e beijou-a intensamente. Estou encantado, disse ele. Posso tratá-la por mamã? Ulisses estava atrás de Jocasta, com os olhos escuros, fixos nos convidados, que subiam o caminho iluminado do rio. Ele inclinava-se para a frente de vez em quando, para sussurrar no ouvido dela. Eu retirei a minha mão da de Willy, com força, e usei-a para dar uma palmadinha no ombro do mordomo. Ulisses, disse-lhe, sorrindo encantadoramente para Willy, faria a gentileza de se certificar que o senhor Willy se senta ao meu lado durante o jantar? Claro, madame, vou tratar disso, garantiu ele, e voltou à sua vigilância. O Sr. Willy fez uma vénia extravagante, jurando gratidão eterna, e deixou-se levar para dentro da casa por um dos lacaios. Eu acenei-lhe com simpatia, pensando que adoraria espetá-lo com um garfo quando chegasse o momento. Eu não sabia se tinha sido sorte ou um bom planeamento, mas vi-me entre o Sr. Willy e o Quaker, Sr. Husband, com o Sr. Hunter, o outro que não falava gaélico, do outro lado da mesa à minha frente. Formávamos uma pequena ilha de ingleses, no meio de um mar de escoceses. Jamie aparecera no último minuto e agora estava sentado à cabeceira da mesa com Jocasta à sua direita. Pela 12ª vez, tentei imaginar o que estava a acontecer. Fiquei de olho nele, com um garfo limpo ao lado do meu prato, pronta para agir. Mas já estávamos no terceiro prato, sem qualquer ocorrência desagradável. Estou surpreendido por ver um senhor da sua influência a participar num evento destes, Sr. Husband. Tamanha frivolidade não o ofende? Sem conseguir chamar a minha atenção durante os dois primeiros pratos, Willy agora passou a inclinar-se para mim e o movimento fez com que a sua coxa tocasse casualmente na minha. Herman Husband sorriu. Até mesmo os quakers devem comer, amigo Willy. E eu tive a honra de aproveitar a hospitalidade da Sra. Cameron em muitas situações. Não devo recusá-la agora, só porque ela a estenda a outros. Voltou a atenção novamente para mim, retomando a nossa conversa interrompida. Perguntou aos reguladores, Sra. Fraser. Ele anuiu com a cabeça para o outro lado da mesa. Devo passar as suas perguntas ao Sr. Hunter, pois que os reguladores aproveitam os benefícios da liderança, é porque observam esse cavalheiro. O Sr. Hunter fez uma reverência diante do elogio. O indivíduo alto, de mandíbula quadrada, ele estava vestido de modo mais simples do que a maioria dos presentes, apesar de não ser quaker. Ele e o Sr. Husband viajavam juntos, os dois de regressos de Wilmington para as suas casas no interior. Com a oferta do governador Tryon em mente, eu queria descobrir tudo o que podia a respeito dos assuntos naquela região. Somos um grupo desigual, disse ele modestamente, pousando a taça de vinho. Na verdade, eu deveria estar relutante em pedir qualquer título que fosse. É só que tenho sorte de ter uma propriedade tão bem localizada e que é um ponto de encontro conveniente. Dizem que os reguladores são gentalha. Willy limpou os lábios, tomando cuidado de não tirar o protetor de tecido. Fora da lei e dados à violência contra os representantes da coroa. Não somos, não, disse o Sr. Husband, ainda com gentileza. Fiquei surpreendida ao ouvi-lo afirmar associação com os reguladores. Talvez o movimento não fosse tão violento e ilegal como Willy dizia. Procuramos só justiça, e essa não é uma quantidade que possa ser obtida por violência, pois onde entra a violência, a justiça certamente foge. Willy riu-se, um som surpreendentemente profundo e masculino, devido ao seu comportamento tolo. A justiça aparentemente deveria fugir. Essa certamente foi a impressão que tive do Sr. Justice Dodgson quando falei com ele na semana passada. Ou talvez ele estivesse enganado, senhor, na sua identificação de rufiões que invadiram os seus aposentos, o deitaram ao chão e o arrastaram pelos calcanhares para a rua. Ele sorriu para Hunter, que ficou corado apesar da pele bronzeada pelo sol. Segurou com mais força a haste da taça de vinho. Olhei esperançosa para Jamie. Nem sinal de um sinal. O Sr. Justice Dodgson, disse Hunter precisamente, é um usurpador, um ladrão, uma desgraça para a profissão da lei. E eu estava a ouvir alguns barulhos no exterior há algum tempo, mas pensei que se tratasse de uma crise na cozinha, que era separada da casa principal por um vão. Os barulhos tornaram-se mais distintos e eu reconheci uma voz familiar que me distraiu das acusações do Sr. Hunter. Duncan. Levantei-me ligeiramente do assento e as cabeças próximas de mim viraram-se de modo questionador. Houve uma súbita confusão de movimento no terraço, com sombras a passar pelas janelas francesas abertas e vozes a chamar, a argumentar e a exortar. A conversa no salão remeteu-se ao silêncio e todos olhavam para ver o que estava a acontecer. Vi Jamie afastar a cadeira, mas antes que conseguisse levantar-se, uma aparição surgiu na porta. Era John Quincy Myers, o homem da montanha, que preencheu a porta dupla aberta, de cima a baixo e de lado a lado, resplandecente, com a mesma roupa que usara quando o vi pela primeira vez. Ele recostou-se na ombreira da porta, observando a reunião com os olhos vermelhos. O seu rosto estava clarado, a respiração forte, e numa das mãos transportava uma garrafa comprida de vidro. Os seus olhos iluminaram-se ao ver-me, o rosto contorcido numa careta assustadora de satisfação. Aí está você, disse ele, em tom de profunda satisfação. Bem que me disseram. Duncan não aguentaria. Disse sim. A senhora Claire disse ser melhor beber antes dela me cortar. Então estou bêbado. Bêbado. Ele fez uma pausa, balançando-se perigosamente, e ergueu a garrafa. Bêbado demais, concluiu triunfantemente. Deu um passo para dentro da sala, caiu de cara no chão e não se mexeu. Duncan apareceu na porta muito mal vestido. A sua camisa estava rasgada, o casaco pendurado no ombro e apresentava os primeiros indícios de um olho negro. Olhou para a forma prostrada a seus pés e depois para Jamie, como se quisesse desculpar-se. Eu tentei impedi-lo, MacDoub. Levantei-me da cadeira e aproximei-me do corpo, ao mesmo tempo que Jamie, seguida por uma onda de convidados curiosos. Jamie olhou para mim com as sobrancelhas erguidas. Bem, tu disseste que ele devia estar inconsciente, observou ele. Inclinou-se sobre o homem grande e puxou uma pálpebra para cima, mostrando um globo ocular branco. Diria que ele fez um bom trabalho. Sim, mas não quis dizer a cair de bêbado. Agachei-me ao lado do corpo inconsciente e coloquei dois dedos sobre a carótida para sentir a pulsação, constante e forte. Ainda assim, o álcool não é um bom anestésico, disse eu abanando a cabeça. É um veneno. Deprime o sistema nervoso central. O choque da operação com a embriaguez poderia matá-lo com facilidade. Não é uma grande perda, disse alguém entre os convidados. Mas essa opinião cáustica foi afogada por uma torrente de pedidos reprovadores de silêncio. Que vergonha desperdiçar tanto brandy, disse outra pessoa para gáudio de todos. Era Philip Willy. Vi-lhe o rosto coberto de pó por cima do ombro de Jamie, a sorrir maleficamente. Ouvimos falar da sua habilidade, Sra. Fraser. Agora é a sua oportunidade de o provar, perante testemunhas. E ele acenou uma mão com graça para a multidão reunida à nossa volta. Não me irrite, disse eu contrariada. Ouça! Alguém murmurou atrás de mim, não sem admiração. Willy piscou o olho, assustado, mas depois sorriu mais do que nunca. O seu desejo é uma ordem, senhora, murmurou ele, e fez uma vénia para as pessoas. Eu levantei-me atormentada pela dúvida. Poderia funcionar? Era uma operação tecnicamente simples e não deveria demorar mais do que alguns minutos, se não enfrentasse complicações. Era uma incisão pequena, mas era preciso chegar ao peritoneu, com todos os riscos de infecção que poderiam ocorrer. mas eu tinha poucas oportunidades de encontrar melhores condições do que esta. Muito álcool para desinfecção, muitos assistentes dispostos a ajudar, não havia outro meio de anestesia disponível e eu não podia fazer isto, em nenhuma circunstância, com um paciente consciente. Acima de tudo, Myers tinha-me pedido para o fazer. Procurei o rosto de Jamie, desejando obter conselhos. Ele estava ali, de pé, ao meu lado, e viu a pergunta nos meus olhos. Bem, ele quisera uma diversão, raios partam. É melhor pôr as mãos à obra, Sassenach. Jamie olhou para o corpo prostrado. É provável que ele não tenha nem a coragem, nem o dinheiro para ficar tão embriagado outra vez. Eu agachei-me e senti novamente a pulsação, forte e constante como um galope. A cabeça imponente de Jocasta apareceu entre os rostos curiosos sobre o ombro de McNeil. Traga-o para o salão, disse ela prontamente. Afastou-se e a decisão foi tomada por mim. Eu já tinha operado em condições estranhas, pensei eu, lavando as mãos rapidamente com vinagre trazido da cozinha, mas nenhuma tão estranha quanto esta. Despojado das roupas interiores, Myers estava deitado sobre a mesa de mogno, inerte como um frango assado, e quase tão ornamental. Mas em vez de estar numa travessa, estava num cobertor do estábulo. Uma peça central com camisa e colar de garras de urso, cercado por uma guarnição de garrafas, trapos e ligaduras. Não havia tempo para mudar de roupa. Um avental de couro talhante foi retirado da despensa para proteger o meu vestido e Fedes enrolou as minhas mangas longas e cheias de babados para deixar os meus braços livres. Foram trazidas mais velas para me dar luz, candelabros acesos nos cantos e um candelabro extravagante com velas de cera fragrante, mas nem de perto tão fragrante quanto Myers. Sem hesitação, agarrei no decantador do aparador e borrifei bastante chelins de brandy fino sobre a genitália de pelos escuros e encaracolados. Um modo caro de matar piolhos, criticou alguém atrás de mim, observando o êxodo intenso de várias pequenas formas de vida que apareceram depois da cheia. Ah, mas morrerão felizes, disse alguém cuja voz reconheci como sendo a de Ian. Trouxe a sua caixa, tia. E ele colocou a caixa de instrumentos cirúrgicos perto do meu cotovelo e abriu-a para mim. Agarrei na minha garrafa azul de álcool destilado e no bisturi de lâmina reta. Mantendo o bisturi sobre uma tigela, despejei-lhe álcool por cima, enquanto procurava assistentes adequados de entre as pessoas. Não haveria falta de voluntários. Os espectadores tentavam abafar o riso e os comentários, o jantar interrompido, esquecido na pressa da antecipação. Dois motoristas de carruagem fortes foram convocados da cozinha para segurar as pernas do paciente. Andrew McNeil e Farquhard Campbell ofereceram-se para segurar os braços. E o jovem Ian posicionou-se ao meu lado, segurando uma grande vela para me dar luz adicional. Jamie assumiu a sua posição como anestesista-chefe ao pé da cabeça do paciente. Um copo cheio de whisky, pronto, perto da boca frouxa que ressonava. Verifiquei se o meu material e as agulhas de sutura estavam prontos. Inspirei fundo e anuí para as minhas tropas. Vamos a isto. O pênis de Myers, embaraçado com a atenção, já se tinha retraído, espreitando timidamente por entre os arbustos. Com as pernas compridas do paciente erguidas e abertas, Ulisses delicadamente afastou o escroto flácido, expondo a hérnia. O inchaço do tamanho de um ovo de galinha, a sua curva de cor roxa, onde se pressionava contra a pele inguinal firme. Jesus Deus! Disse um dos motoristas, esbugalhando os olhos à vista daquilo. É verdade, ele tem três bolas. Um arquejo e riso abafado coletivo surgiu dos espectadores. Mas eu estava demasiado ocupada para corrigir más interpretações. Desinfetei o peritoneu com álcool, mergulhei o meu bisturi no líquido, passei a lâmina de um lado e do outro pela chama de uma vela para a esterilização final e fiz um corte rápido. Não muito grande, nem profundo. Só o suficiente para abrir a pele e ver o laço do intestino cinzento-rosado aparecer pelo corte na camada de músculo. Uma linha fina e escura, cheia de sangue, escorria manchando o cobertor. Alarguei a incisão. Lavei os dedos muito bem na bacia desinfetante e coloquei dois dedos no lado e puxei-o delicadamente para cima. Myers mexeu-se numa convulsão repentina, quase arrancando-me de onde me encontrava. E de repente relaxou. Ficou tenso novamente, levantando as nádegas, e os meus assistentes quase lhe largaram as pernas. Está a acordar? Gritei a Jamie, mais alto do que os vários gritos de susto. Dá-lhe mais depressa. Todas as minhas dúvidas a respeito do uso do álcool como anestésico estavam a ser quebradas, mas era demasiado tarde para mudar de ideia agora. Jamie segurou o queixo do homem grande e abriu-lhe a boca e despejou o whisky. Myers engasgou-se, tossiu e fez barulhos como se fosse um búfalo a afogar-se. Mas uma parte suficiente do álcool desceu-lhe pela garganta, o corpo enorme relaxado. O homem grande manteve-se numa imobilidade balbuciante e depois começou a ressonar. Eu tinha conseguido manter os meus dedos no lugar. Havia mais sangue do que eu gostaria, mas os seus esforços não tinham trazido a hérnia para baixo. Agarrei um pano limpo, embebido em brandy, e molhei o local. Sim, eu conseguia ver o limiar da camada de músculo. Esquelético como Myers era, uma camada fina de gordura amarela estava por baixo da pele, separando-a das fibras vermelhas por baixo. Eu sentia o movimento dos seus intestinos à medida que ele respirava, o calor do seu corpo rodeando os meus dedos sem luvas, naquela intimidade estranha, unilateral, que é o domínio do cirurgião. Fechei os olhos e deixei todo o sentido de urgência, toda a consciência das pessoas que assistiam, diminuir. Respirei lentamente, acertei o ritmo da minha respiração com os roncos audíveis do paciente. Acima do cheiro do brandy e dos aromas ligeiramente enjoativos de alimentos, eu sentia o cheiro de odores terrosos do seu corpo, suor, pele suja, um ligeiro fedor de urina e o cheiro metálico de sangue. A outra pessoa eles teriam sido ofensivos, mas não a mim, não agora. Aquele corpo estava ali. Não estava bom nem mau, simplesmente estava. Eu sabia disso agora. Aquele corpo era meu. Eles eram todos meus. O corpo inconsciente nas minhas mãos, os seus segredos abertos a mim, os homens que o seguravam com os olhos fixos em mim. Nem sempre acontecia, mas quando acontecia, a sensação era inesquecível. Uma síntese de mentes num único organismo. E quando tomei controle desse organismo, tornei-me parte dele e perdi-me. O tempo parou. Apercebia-me de cada movimento, de cada respiração. O puxar e o empurrar dos pontos naturais das suturas à medida que apertava o anel inguinal. Mas as minhas mãos não me pertenciam. A minha voz era forte e clara, dando instruções que eram obedecidas instantaneamente, e num ponto distante, um pequeno observador no meu cérebro observava o progresso da operação com remoto interesse. Quando acabou, o tempo começou novamente. Dei um passo para trás, desfazendo o elo e sentindo-me ligeiramente zonza com a solidão com a qual não estava acostumada. Está pronto, disse eu. E o murmúrio dos espectadores eclodiu num aplauso estridente. Ainda a sentir-me intoxicada, ter-me embriagado por osmose com Myers, eu rodei num calcanhar e fiz uma vénia extravagante, olhando para os convidados do jantar. Uma hora mais tarde, embriaguei-me por mérito próprio, vítima de uma dúzia de brindes em minha homenagem. Consegui escapar, brevemente, com a desculpa de ir ver o meu paciente, e subi para o quarto de hóspedes, onde ele estava deitado. Parei na galeria, agarrando-me ao corrimão enquanto me amparava. Havia um murmúrio alto de conversa e gargalhadas vindo do andar de baixo. A festa ainda estava no seu apogeu, mas tinha-se dissolvido em grupos menores, espalhados pelo parquê, do foyer e do salão. Desta perspectiva parecia uma colmeia, cabeças com perucas e vestidos com faixas esvoaçantes de um lado para o outro, por ladrilhos de seis lados, zunindo atarefadas com copos cheios de néctar, de brandy e cerveja preta. Se Jamie queria uma distração, pensei eu, não poderia ter pedido uma melhor. O que quer que fosse acontecer, tinha sido eficazmente antecipado. Mas o que era? E por quanto tempo poderia ser impedido? Abanei a cabeça para clarear sem sucesso e fui ver o meu paciente. Myers ainda estava a dormir profundamente e feliz, respirando longa e lentamente e fazendo os lençóis de algodão mexerem-se. A escrava Betty anuiu com a cabeça para mim a sorrir. Ele está bem, senhora Claire, sussurrou ela. Não conseguiríamos acordá-lo nem com uma arma, mesmo se quiséssemos. Não foi preciso examinar-lhe o coração. A cabeça dele estava virada de lado e eu conseguia ver a veia enorme que descia pelo seu pescoço, pulsando lenta e pesadamente como um golpe de martelo. Toquei-lhe, sentindo-lhe a pele fria e úmida, sem febre nem sinais de choque. Todo o seu corpo enorme radiava paz e bem-estar. Como é que ele está? Se eu estivesse menos embriagada, ter-me-ia sobressaltado. Mas naquela situação só redupiei no meu eixo para encontrar Jamie atrás de mim. Está bem, disse-lhe. Não seria possível matá-lo nem com um canhão. Assim como tu. Encostei-me a ele com os braços à volta da sua cintura, o meu rosto corado, enterrado nas dobras frias do seu linho. Indestrutível. Ele beijou o topo da minha cabeça, alisando alguns caracóis que tinham escapado da touca durante a operação. Estiveste muito bem, Sassenach, sussurrou ele. Muito bem, rapariga bonita. Ele cheirava a vinho e a cera de vela, a ervas e a lã das terras altas. Deixei deslizar as minhas mãos, sentindo as curvas das suas nádegas, lisas e livres sob o quilte. Ele mexeu-se ligeiramente, a sua coxa pressionando a minha por um instante. Precisas de apanhar um pouco de ar, Sassenach? E temos de falar. Podes deixá-lo por uns momentos? Olhei para a cama e para o seu estruturoso ocupante. Sim, desde que a Betty continue ao lado dele, para ter a certeza de que ele não vomita enquanto dorme, para não se engasgar. Olhei para a escrava, que parecia surpreendida por eu lhe perguntar, mas anuiu. Encontra-te comigo no jardim de ervas aromáticas. E tem cuidado, para não caíres da escada e partires o pescoço, está bem? Levantando o meu queixo, beijou-me rápida e profundamente, deixando-me zonza e fazendo com que eu me sentisse mais sóbria e mais embriagada do que antes.